Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Anos 60, especialmente hoje às 18h30, devido a um atraso no Almoza. Mas cá estou para lhe trazer então o nosso programa. Ora, Anos 60, o ano de 1963, é o que estamos a explorar hoje. O ano de 1963, um ano quente e difícil em termos de acontecimentos, escolher um deles. É quase que lógico que teria de escolher um, e teria que ser o assassinato do presidente John F. Kennedy. John F. Kennedy foi assassinado em Dallas no ano de 1963, mais precisamente a 22 de novembro. Mas para quem não sabe, este assassinato não foi propriamente um ato isolado. Para quem não sabe, há uma história por trás de tudo isto. É que John F. Kennedy era irlandês e pertencia ou esteve ligado à máfia irlandesa, que vigorou durante mais de 130 anos e era concorrente, já está extinta, mas era concorrente com a máfia italiana. Ora, parece que John F. Kennedy andou envolvido com a máfia antes de chegar a presidente, e assim que chegou a presidente mostrou-lhes que eles não valiam nada. Ora, claro que os irlandeses não gostaram disso, sentiam-se traídos, não é? E rapidamente trataram de dar conta da vida de John F. Kennedy. Assim que o apanharam em Dallas, mataram-no. E, enfim, pronto. Quem está neste mundo sabe que isto funciona assim. Não matas, morres. Pronto. Ou és desleal, pagas com a tua própria vida. Sabem que há uma coisa que eu acho que... é assim, nestes grupos, a lealdade é uma coisa muito, muito grande. E para onde vão todos, e se há algum que não vai, tem de pagar por isso. Tem de pagar por isso. Não é porque os outros foram mais ou menos tramados, é porque por acaso até se podem ter desenrascado, mas têm de pagar por isso. E então foi o que aconteceu com John F. Kennedy, que neste caso estava a prejudicar as máfias em questão. Portanto, havia que eliminá-lo. Não era por ser um adversário, era por ser um traidor. São coisas bem diferentes. Ora bem, então foi por isto, foi por toda esta envolvência que decidi escolher este como o facto do ano. Embora podemos dizer que também no Iraque aconteceu o assassinato de um presidente. Ele foi deposto e foi morto no dia a seguir. No Equador também aconteceu isto na altura, o presidente, que era comunista, foi deposto e depois foi assassinado logo no dia a seguir. Mas isso foi diferente, foi assassinado já depois de ter saído de presidente, né? Ter sido deposto, neste caso. No caso de John F. Kennedy, não. No caso de John F. Kennedy, foi morto enquanto presidente. Enfim. É uma situação sempre delicada, não é? Esta história só começou a vir a público mais tarde, na altura não, nem era conveniente, mas enfim, pronto, por estes motivos escolhi este facto como momento, enfim, mas este foi um verão quente. Ou um ano quente, basta dizer, por exemplo, que a 28 de agosto Martin Luther King considerava em Washington D.C. Cerca de 200 mil pessoas que defendiam os direitos humanos para os africanos. Ora, foi um gesto. I have a dream é uma expressão. Ficou, pelo sentimento com o qual ele disse, ficou ali, não sei, foi sentido, foi mais do que sentido, foi uma coisa que até arrepia só de pensar. Bom, vamos iniciar com música esta nossa emissão? Então vamos lá. Mais que nada, foi a música que lançou Jorge Ben no ano de 1963.

boca, ninguém mais ficou. Iê, iê, splish, splash, splish, splash, splish, splash, iê, iê. Fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema, e todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splish, splash! Todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Yeah, yeah! Splish, splash! Splish, splash! Pois muito bem, e depois do trio Esperança, filme triste, vamos ficar com mais música brasileira. Nelson Gonçalves continuou em grande depois de Fica Comigo Esta Noite. Lançou um tema que também chegou aos principais tops. Enigma foi o tema que Nelson Gonçalves gravou. I Can't Stop Loving You, não confundir com Against Alls. I Can't Stop Loving You. Aliás, não confundir, assim que está correto, não confundir com a versão de Leo Sayer. I Can't Stop Loving You é uma versão, uma música de Ray Charles, que nada tem a ver com aquela que acabei de referir. Ray Charles gravou em 1963 este I Can't Stop Loving You, uma espetacular melodia que, enfim, como só Ray Charles sabia fazer, né? Um grande intérprete, um grande cantor. Vamos então ouvir Ray Charles daqui a pouco. Deixe-me só dizer-lhe que vamos ter também uma música muito engraçada. Depois de Ray Charles, vamos ouvir uma música muito engraçada. Tony Campelo, ele que acho que também tinha algum laço parentesco com Sally Campelo. Tony Campelo traz-nos o Boogie do Bebê. Esta música teve muito sucesso. Ela foi primeiro feita em inglês e até há bem pouco tempo só conhecia esta versão em alemão, mas a versão alemã só foi gravada em 1976. The Babysitter Boogie é uma música muito engraçada. Parece que entre a versão inglesa e a versão brasileira, os alemães preferiram copiar a alemã, a brasileira. O Boogie do Bebê é como se chama a música então, de Tony Campelo. É uma música muito engraçada e que por isso encantou os brasileiros. Ora, são então os três temas que vamos ouvir. Recordo então Nelson Gonçalves com Enigma, Ray Charles com I Can't Stop Loving You e Tony Campelo com o Boogie do Bebê. Até já! Ter-me, mas não pude, revoltado com a atitude dessa gente original, que pensa ser incomum e julga todos por um e prega sem ter moral. Insensatos pregadores, esses cruéis detratores agem quase sempre assim. São imbecis personagens, molares das engrenagens que vão roubá-la de mim. Nas suas eu tenho dois corações, cada qual amando mais. Diz alguém mais entendido que eu tenho um só dividido em duas partes iguais. Não os terminei, me assustei, mesmo sabendo que o justo às vezes paga pelo pecador. Pois quem não deve não medra, que atire a primeira pedra quem não errou por amor. Feliz paga pelo pecador. Pois quem não deve não medra, que atire a primeira pedra quem não errou por amor. To live in misery. of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Sing the song, children. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yeah. Vejam só. O tal garotinho vive a trabalhar, não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. Esse nenezinho vive a me amolar, não é um bom menino, vive a perturbar. No colo do meu beijo, sempre a gaguejar. Escutem só. A brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e vejo meu amor. E vejo então. amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. Este nenenzinho vive a me amolar. Não é um bom menino, vive a perturbar. No colo do meu bem, sempre a gaguejar. Escutem só. Um dia a brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e beijo meu amor. E vejo então. Vamos fechar a primeira parte com muito romantismo. Skeeter Davis é, são os primeiros a chegarem com The End of the World. Não confundir com o tema de Demis Russos, são bem diferentes. The End of the World, de Skeeter Davis. Ainda para ouvir Roberta, de Pepino Di Capri, também gravada em 1963. E depois uma grande cantora brasileira, Joelma, que nos traz Perdidamente Te Amarei. É uma bonita melodia para encerrar a primeira parte do nosso anos 60. Eu vou voltar daqui a pouco para a segunda parte. Vamos começar com uma música no mínimo invulgar, com um idioma no mínimo ainda mais invulgar. Vamos depois à música Skeeter Davis com The End of the World, é a primeira. Eu volto depois de um pequeno intervalo. Até já! My heart go on beating. Why do these eyes of mine cry? Canal 2. Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi. Non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami, ritorna con, ti prego, con te.

se sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me. Tanto per me, al di là, means you are far above me, very far. Every star will light the way above me to where you are. Agora que já estamos bem dentro da segunda parte, vamos trazer-vos três escaldantes temas que fizeram sucesso no ano de 1963 e que foram lançados neste ano também. Vamos escutar primeiro o tema de Paul Anka, Love Makes the World Go Round. É a música, a primeira música que vamos ouvir já de seguida nesta edição do ano 60. Depois abrimos a segunda parte. Vamos ainda ficar com In Dreams, música do Roy Orbison, que já fazia muito sucesso na altura, estava fazendo muito sucesso na altura. E por fim ficamos com Walks the Line. Aliás, I Walk the Line, assim está correto. I Walk the Line, a música dos The Everly Brothers. Sim, que está correto o nome. The Everly Brothers com I Walk a Line. São os três temas que vai poder ouvir nesta segunda parte. Estamos quase a chegar ao final da nossa emissão. A minha próxima intervenção será a última. Por isso, aproveite bem os temas que vão tocar agora. Começamos com Paul Anka e Love Makes the World Go Round. Love makes the world go round. Love makes the world go round. Love makes the world go round. Love makes the world go round. Paris, mademoiselle, say oui, oui, l'amour. Madrid, senorita, say si, si, senor. Brazil, ese beso means a kiss for sure. Love makes the world go round. Japan, every woman's dedicated to man. They cool your kisses with the wave of a fan. Honolulu, writing lovey-dovey letters in the sand. Love makes the world go round. Pretty girl eyes in Germantown. Really know how to show your heart around. In Chinatown they got something nice. And I'm not talking about the rice. New York, a Broadway baby really rotten the show. Love makes the world go round. Paris,

Terminamos este espaço radiofónico com dois temas. O primeiro chama-se String Along e é uma música de Ricky Nilsson. E para acabar em grande, vamos ficar com o Surfing USA num verão quente e num ano quente para os Estados Unidos da América, que tiveram só no ano 2 assassinatos importantes, claro. Ora, Ricky Nilsson então, que nos traz, aliás, os Beach Boys, que nos trazem então Surfing USA, dois temas lançados no ano maravilhoso de 1963, maravilhoso em termos musicais, perturbador em termos políticos, enfim. Ora, muito bem, é desta forma então que chegamos ao final de mais um Anos 60, já a seguir Favorites com Josia Salvador. Eu volto na próxima semana para o ano de 1964. Fique bem e até para a semana. String along, that's all I am, is just your string along. Someone that you just seem to bring along. Whenever you are all alone, need some company, you always turn to me. String along, that's all I do is sort of string along. You never seem to notice I'm alone. I just want you to want me to. Oh, how I hope and pray that you need me someday. String along, that's all I am, is just your string along. Someone that you just seem to bring along. Whenever you are all alone, need some company, you always turn to me. Treat me wrong, and maybe soon you lose your string along. Someone may come and bring a love that's strong, and wanna string along with me. I'll find somebody who won't treat me like you do. String along, that's all I am, is just your string along. Someone that you just seem to. If everybody had a nose across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch them surfing at Ventura County line. Soon.